Salve na cena agora, MC Choice, Derry, chame como quiser. Salve pros mano do Largo da Batalha, salve pros mano do Tank, MP vs SA, Choice. Yeah. Só uma visão. Choice. Sigo na cena sendo perseguido, sigo na soma pra minha zona, tem um futuro digno. O mal, o bem, eu sou o mal benigno. Vocês são o closer do rap, eu não falo de signo. O brilho mais forte do céu me chame de Antares. Cuspi no prato antes de servir os seus jantares. Servi vocês pros lobos, me agradeceram com olhares. Eles sentiram gosto de medo em seus paladares. Temos tudo que precisamos, nós mesmos, o que estamos esperando. Vemos tudo que observamos, os mesmos que nós estávamos caçando. Tipo o assassino de Kennedy, nunca serei pego, mas sempre serei lembrado. Também como demolidor, eu nunca serei cego, mas tenho o exemplo do meu lado. Cocaine sendo vendida pra boy deprimido, ou velho depravado que vive no próprio umbigo. Ou MC de privada frustrado comigo, a culpa não é minha, seu nariz é seu pior inimigo. Há muitos anos os deuses já me observam com atenção, tempo suficiente pra saber que eu sou o perigo. Por isso eu escapo do seu campo de observação, com atenção e a precisão de um sniper escondido. Mate todos eles, é o que as vozes dizem. Ignore as vozes ou se torne tudo que essas vozes dizem. Nas ruas as pessoas são ferozes e agem como atrizes. Não acredite no que elas dizem. Temos tudo o que precisamos, nós mesmos, o que estamos esperando. Vemos tudo o que observamos, os mesmos que nós estávamos matando. Vão acabar com esses dogmas quebrando seus padrões. Vocês usam branca de neve pra se transformar em anões elétricos como transformador. Eu vim transformador em amor pra depois cuspir em canções. Canção, e com destreza eu adestro. Bom de natureza tipo Messi, só que destro. Atento nos movimentos de todos os jogadores, sem tirar a bola do pé e nem dar atenção pro resto. Pro meu pai eu vi sigo cantando em baile, cantando em baile pros menor largar o fuzil e fazer freestyle. Os menorzinhos me chamam de super choque, super herói da realidade, super hip hop, super hip hop, dreadlock nos racista. Raça maldita, não acredito que ainda exista. Andando bem, atento na pista. Na cena os primeiros a cair são os que se acham mais pica. Temos tudo o que precisamos, nós mesmos, o que estamos esperando. Diz, vemos tudo o que observamos, os mesmos que nós estávamos matando. Temos tudo o que observamos, temos tudo o que observamos. O mundo é nosso.